Teste som, testando som. Um, dois. Eu tô me ouvindo. Isso é muito louco, cara. Não dá pra gravar me ouvindo. Que daí vai ficar ruim. Como que eu faço pra não me ouvir? Não me ouvir. Não me ouvir.